Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 120 da terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos chegando na última lição da terceira revisão. Para você que chegou aqui agora, você pode e quiser. Entrar em contato com a revisão desde o princípio, você pode dar uma olhada no post que se chama Introdução à Terceira Revisão, que é o post que acompanha também a lição de número 111. Lá tem essa introdução que explica o objetivo da revisão, fala direitinho dos períodos de prática. Essa foi uma revisão bem bonita e de bastante aprofundamento, e a partir das próximas lições nós voltamos a receber lições novas. Então vamos lá, lição 120, para revisão pela manhã e à noite, da lição 109. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. Da lição 110. Eu sou como Deus me criou. Eu sou o Filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Para a hora, eu descanso em Deus. Para a meia hora, eu sou como Deus me criou. Citação do dia. Para reflexão sobre um universo autoestruturado. O universo é tanto autoestruturado quanto autocorretivo. A mão invisível que faz nosso coração bater e nossos pulmões respirarem está trabalhando em níveis multidimensionais, arranjando não somente os extraordinários processos físicos que nos mantêm vivos, mas também o que vivenciamos. Insights, relacionamentos, encontros improváveis, momentos criativos, se apaixonar, emoções e consciência e ocorrências milagrosas. O universo, de fato, é um milagre depois do outro, um golpe de mestre seguido de outro golpe de mestre, num fluxo infinito de oportunidades de a vida realizar-se. E a natureza não é limitada ao mundo natural em si. É tão golpe de mestre o fato de você estar sentado ao lado de quem você está sentado no ponto de ônibus hoje, assim como o de seu fígado estar purificando seu sangue. O universo é intencional, ele não faz nada por acaso. A diferença entre o assim chamado mundo natural e você e eu é que você e eu podemos dizer não. O embrião não tem uma escolha entre se tornar um bebê ou não. A muda não tem uma escolha entre se tornar ou não uma árvore de carvalho. O broto não tem uma escolha entre se tornar ou não uma flor. Eu e você, sim, temos uma escolha entre ser neurótico ou sábio, rude ou gentil, o que culpa ou o que perdoa. E a escolha que nós fazemos, então, determina não somente quem nós seremos no mundo, mas também as experiências que nós teremos aqui. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo, beijo, beijo, beijo. Até a próxima lição. Tchau, tchau.